It was the first time that I saw you. I had never seen anything so perfect. I remember thinking that I had to have you or I'd die. Then you whispered that you loved me. Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste. Presa na vibe do clipe, meu tabazão que te faz mexer. Seja no Lins ou no VPG, pode começar desse. Presa na vibe do clipe, meu tabazão que te faz mexer. Seja no Lins ou no VPG, pode começar desse. Presa na vibe do clipe, meu tabazão que te faz mexer. Seja no Lins ou no VPG, pode começar desse. Presa na vibe do clipe, meu tabazão que te faz mexer. Seja no Lins ou no VPG, pode começar desse.